informando o teste de giro. Teste de frequência do giro. Quando estiver chamando pronto, altímetro no 08. Mas eu lembro quando estiver chamando pronto, meio 2 Autorizada LL 490, vento 80 graus, 91. Alinda, fala bem, sou o 961. Yeah, one of those phones, thank you, pretty sure. That's really one of those that it is always available. 08 Brigada, voo 1161. Comando 61, contato radar da Cláudia, redução zona, nível de voo 3-0. Comando 3-8, no meio da identificação, chegando no voo mais de ONU. Isso para 2.000 sem instruções, voo Duna, reporta estabilizado. Isso na redução, voo 1, mesa é ótimo. Eu fiz o voo na 0, a primeira não via, faz Taubaté e conforme rota. Transponde 5146, controle 1920 de escola. Controle 9390, da Paula da Serra, no fundo da frente, na direção. A pessoa do 0, Paula da Serra, campo 1, meta, porta, posição 08, 5146. 3-1-1, o cotidiamento correto é a parte de para o pushback esse momento. Nossa encontra próximo na posição número 3. Gente, o campo 3-1-1 está totalmente pronto. Gente, autorizado é o pushback. A gente considera a autorização aguarda para o pushback como alguns da companhia já finalizou o alguém espera o seu contexto. E a parte 1 no Índia, a gente espera chamar. Pronto, altímetro 908. A 3399 na escuta. Para o táxi da voz da companhia, está aguarda nesse pushback, reporte para o táxi. Fala, como é que você entra em 6-6-3, isso é 8, alternativa 1-2-8-3-5. Fátia está ciente, já prosseguiu para realizar o solo, ok? Sente, eu vou solicitar, não tem escuta. Foxtrot Bravo na escuta. Foxtrot Bravo na escuta. Como que a espera de assistente solicitação, até como que me acredito que mais de 10 minutinhos possa prosseguir para a solicitação, ok? 3601, decolou 54, chama o controle 1202, bom voo. 208, montar a marca 3601. número do escapão, por favor. Pois não, tem aqui você vai só no 2835. 2-3-2-2-3-5-1-2-0-1. Tire por muito mais uns 5 minutos devido a uma mudança de equipe, ok? Terra Fox Bravo, confio aí, informação da SPS. Oi, Chanel 6075, confia? Confia, Chanel 6075. Só um minuto, por desculpa. 3399, autorizado a NR, Fox 90, vento 170 graus, 1 minuto. Valeu da cola, 3399. 6075, autorizado São Paulo com Waze, viu 360. Repórter 10 com primeira curva direita na saída São João, Leda Mótima. Autorizou 10 a primeira aerovia, após curvado e conforme rota. Transponder 5152, controle 1-2-0-8. Estou autorizando 360, repórter 10, super direito. São João, Leda Mótima, pelo 10, curvado. É, transponder 5152, número de saída 201208, você tem ela na minha 075. Você na minha 075, você já vai estar até a parte do seu cheiro aqui para mim. Para a minha 075. Tá, 3699, decolou 02, chama controle 1-2-0, decimal 8, não vou. Bom dia, tá, 3399. Contato radar na decolagem, saída São João, LG 300. São João, 300, pode voar direto, Mótima. LG 300, Leda. Leda. 229, copia. 229, copia. Autorizado São Paulo com Waze, viu 360, decola da 190 com a primeira curva direita na saída São João no Leda Mótico. Autorizado 190, primeira aerovia após pulgar e conforme nós. Transponder 5155, controle 120-8. Copiado, autorizado para o aeroporto de São Paulo, Congonhas, voo 360, rota do plano, autorizou 190 por baixo. Decola fixa 190, montão do 1 no Rio da Morte, montando 5108, bom 229, posição 8. Bom, no 229, protegimento correto, no Rio de 08, já estão, que está feito? Gente, repete, fluxo no Rio de 08. Estamos aqui em contato com a FRAER via rádio, já está a caminho, ok? Bom, 9961, está pronto para o estacionamento na 04. Bom, 9961, autorizado para o estacionamento em Costa Rica. Bom, 9961. Garcia. Boa, Sextante Índia está no Pátio 3, na posição de cima, qualificar revolta para o Pátio Principal, posição 02. Obrigado, bom dia. Sim, senhor, pode estar entrando no Pátio Principal. Vou passar a parte direta no Pátio Principal. Hotel India, pronto para ingresso no Parque Principal. Posto Hotel India, confirme para sair para o gate 03. Formado 02 pela companhia. Bem, se você for para a guarda, como era na aeronave do Pátio, já finalizando o chute. Manterá a posição ótima da Índia. Estava com a espera para o Polo 96. Polo 96, não autorizado a linha de colapso com a 0,0 graus 0,0. Autorizado a linha de colapso com a 0,0. aqui para o ataque. 129 a bordo, Galeão, 4 horas e 40. Já Pati 1 no Índia, quando eles querem chamar pronto, altímetro 908. Pati 1 no Índia, 108, chama pronto, 60. 1-229, direção 325, chama controle 1-20-28, bom. 208, bom dia. 209, bom dia, cruza meu pé, salvo. 1-229, correção, 1-229. Completa o radar na decolagem, salvo 1, nível de voo 360. Então, bono 360, bono 229. Eu controlei 1-220-28. Tenta na frequência 1-2-8, alterna em 1-2-6-0. 1-2-8-2-0, obrigado. E ele cola na 1-2-0, é 0-7. Bom dia, o Golf liga o uniforme. Prossegui. Como está uma autorização para reboque do pátio número 3, posição 3 ao meu, para o posição 11, pátio principal? Reposto na entrada do pátio principal, confirmando, eu acho que eu tirei o uniforme. Golf liga o uniforme, para a ponte número 11, pátio principal. No pátio 3 até o ponte 11, é isso? Positivo. Sente, já posso lembrar do pátio principal. é que é acionamento, Oxalá 6251, posição é a 3. Oxalá 6251, no aguarde para o estiver em acionamento. Guarda. Oxalá 6075, decolou 30, chama controle, no 0028, novo. 308, bom dia. Salvador, bom dia, Oxalá 6075, na ação 1. 0075, bom dia, contato rodaça do São João, nível 300. São João, 300, quanto possível, direto do Lega. Obrigado, Lega. Lega, obrigado. 1229, chamo Centro de Recife, em 1288, alternativa 1220. 1288, 1220, bom, 229, obrigado, bom dia. Com 349, bom, 340, com 340, tá aqui, TV, a parte 1 ainda, ponto de espera, chamar pronto, altímetro 908. 908, altímetro, ponto de espera, vai passar pronto, bom, 349. Autorizado, alinhagem, decolar, 0 graus, 0 graus. Livre, alinhagem, decolar, 0 graus, 0 graus. Livre, alinhagem, decolar, 0 graus, 0 graus.